A sua rádio onde você estiver. Muito bom dia a você que está na sintonia da Transamérica em 104.5, transamericafoz.com.br e também no aplicativo Transamérica Foz, que você instala de graça no seu tablet ou smartphone. Hoje é sábado, 22 de julho de 2017, eu sou Guilherme Wojciechowski e este é o programa Front até meio-dia, trazendo música, trazendo informação, opinião e descontração nas ondas da sua rádio. Fique ligado que hoje tem o resultado da promoção especial em parceria com a Gran América Autosserviço do Paraguai. Corre lá no nosso Facebook Transamérica Foz, ainda dá tempo de participar. O resultado sai um pouco antes de meio-dia, ao vivo aqui no programa. E vamos direto à nossa linha de frente. Linha de frente. E está sendo agendada para o mês de agosto uma audiência pública aqui na Terra das Cataratas para discutir a emenda apresentada pelo deputado federal Sérgio Souza, a medida provisória que trata do FIES e que está em tramitação no Congresso. Essa emenda prevê a extinção da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, com sede aqui em Foz do Iguaçu, e cria em seu lugar uma tal Universidade Federal do Oeste do Paraná, espalhada por várias cidades da região, como é o caso de Toledo, um dos redutos eleitorais de Sérgio Souza, que foi o terceiro mais votado por lá na eleição de 2014. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que raios essa conversa com a comunidade de Foz do Iguaçu não aconteceu antes de o deputado apresentar a emenda? Tanto a reitoria da UNILA, como os moradores de Foz e também os moradores de Toledo e de Palotina, que contam com unidades da Universidade Federal do Paraná, que seriam desmembradas, né, para que fossem incorporadas na tal UFOPR, não foram consultados previamente sobre a proposta. Bom, Sérgio Souza alega que foi por falta de tempo, o prazo já estava estourando, né, para apresentar a emenda, mas, sinceramente, não beira o bizarro o fato de um deputado de fora chegar assim do nada, sem apresentar sua ideia, sem conhecer o objeto da emenda, no caso a UNILA, sem ouvir o que os moradores da cidade afetada têm a dizer, simplesmente chegue lá em Brasília e apresente uma emenda, essa emenda, digamos que seja aprovada e afete, né, a vida de milhares de pessoas, de baixo para cima, sem que o bendito político sequer tenha dado a cara para pelo menos perguntar aqui na cidade se era ou não uma boa ideia, se as pessoas afetadas queriam que isso acontecesse ou não. Enfim, bizarro. E aqui eu volto a frisar, caso para você que nos ouve aqui na fronteira ainda não tenha caído a ficha: ano que vem é ano eleitoral, e o deputado Sérgio Souza, que é da cidade de Ivaiporã, mas foi o terceiro mais votado em Toledo e tem também atuação na região de Cascavel, Palotina, Marechal, Assis, está pegando aí carona, né, nas restrições que inclusive muitos iguaçuenses têm em relação à linha latino-americana da UNILA, e usando, por que não, né, de demagogia, essa talvez seja a palavra mais adequada, ao propor uma universidade do Oeste para os filhos da terra e blá blá blá, com o objetivo de tirar a Universidade de Foz e estabelecê-la em seus redutos eleitorais. Simples assim. E volto a frisar também que Foz do Iguaçu é fraca politicamente em Brasília e precisa nesse momento de união, já que os deputados e lideranças das demais áreas do Oeste, tenha certeza, já estão comprando a ideia e vão se unir para tirar mais essa de uma cidade fraca como Foz. Lembrando também que Foz do Iguaçu só foi escolhida para ser sede de uma universidade federal, no caso, a UNILA, Universidade com Foco de Integração Latino-Americana, por ser cidade de fronteira, por reunir as características para o processo de integração pretendido, enfim, só por isso, qualquer outra universidade não seria instalada aqui na cidade. Foz do Iguaçu só foi escolhida justamente porque é a UNILA essa universidade. Se a UNILA for extinta e for criada em seu lugar uma Universidade Federal do Oeste do Paraná, com foco no agronegócio, que não é o forte da nossa cidade, olha, não há nenhuma garantia de que a instituição continuará em Foz do Iguaçu, com 3 ou 4 cursos indo para Toledo, 3 ou 4 para Palotina, 2 ou 3 para Cascavel, outros tantos para Marechal, outros para Guaíra e por aí vai. Se Foz do Iguaçu não se unir agora e a UNILA deixar de ser 100% iguaçuense, quem vai pagar a conta simplesmente somos todos nós mesmo, uma vez que a cidade precisa de emprego, precisa de dinheiro girando na economia e somente em salários pagos aos professores e funcionários, a Unila injeta mensalmente mais de 3 milhões de reais na economia do município. Você vai deixar esse dinheiro fugir para as outras cidades e parar de gerar empregos aqui só porque não concorda com a ideia da Unila ou pelo fato de que estudantes estrangeiros também possam estudar de graça como os brasileiros? Não seja trouxa, sério mesmo. Os detalhes sobre o funcionamento da instituição a gente acerta depois, mas a Unila fica, ela precisa ficar em Foz do Iguaçu e você precisa defender os interesses da nossa cidade. Fronte Transamérica, até meio-dia. Corrida pra vender cigarro, cigarro pra vender remédio, remédio pra curar a tosse, tossir, cuspir, jogar pra fora. Corrida pra vender os carros, pneu, cerveja e gasolina, cabeça pra usar boné e professar a fé de quem patrocina. Eles querem te vender, eles querem te comprar, querem te matar de rir, querem te fazer chorar. Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Corrida contra o relógio, silicone contra a gravidade, dedo no gatilho, velocidade. Quem mente antes diz a verdade. Satisfação garantida, obsolescência programada. Eles ganham a corrida antes mesmo da largada. E eles querem te vender, eles querem te comprar, querem te matar a sede, eles querem te sedar. Me digam, quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Jogar a rede contra a parede, querem nos deixar com sede, não querem nos deixar pensar. Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Música aqui no front, e não sei vocês, mas foi com tristeza que eu li aí na quinta-feira a notícia da morte do vocalista da banda Linkin Park, o Chester Bennington, aos 41 anos. Ele que foi encontrado morto, né, em sua casa perto de Los Angeles, nos Estados Unidos, tendo como provável causa da morte o suicídio. Uma pena, né? Um cantor e compositor com muito talento e que certamente fará falta na música internacional. E eu digo a vocês que eu nunca gostei muito, né, do chamado New Metal. Eu sou mais aí o estilo tradicional do metal, mas nunca gostei muito do New Metal, só que com uma honrosa exceção, que era justamente o Linkin Park, que foi aí minha trilha sonora durante várias e várias noites enquanto eu escrevia o programa Front aqui para a Transamérica. E como eu sei também que Linkin Park estava entre as bandas favoritas de muitos de vocês que nos ouvem, vamos relembrar, né, no programa de hoje alguns dos principais sucessos do grupo. Então curte aí, programa Front até meio-dia. Música aqui no front, já falamos na Unila na abertura do programa e temos que voltar a falar do assunto, né? Porque o que não falta é gente falando e o que é pior, falando abobrinha. Entre eles, o autor da emenda que pretende extinguir a Unila, deputado federal Sérgio Souza, que concedeu entrevista a uma emissora de Cascavel. Pois é, né? De Cascavel, veja só como são as coisas, veja só quem é que está interessado no assunto e disse algumas coisas que... só ouvindo para acreditar. Por exemplo, Sérgio Souza disse que a Unila é irrelevante e não atende sua função de universidade porque nunca ouviu falar de alguém que tenha prestado vestibular para a Unila. Você, como eu, e não tenho dúvida que a grande maioria dos nossos ouvintes, há muito vem ouvindo falar da Unila. Que é a Unila, mas sabe que existe, que é uma universidade, alguns sabem que está lá dentro do parque de Itaipu, do parque da usina de Itaipu, do terreno da Itaipu que está sendo construída, mas poucos ouviram dizer que essa universidade, ah, eu tenho um amigo, eu conheço alguém que fez um vestibular, que está estudando lá. Eu mesmo não conheço ninguém, nunca ouvi dizer no meu dia a dia, estou indo fazer um vestibular na Unila. Me parece uma universidade que não se presta a um propósito nacionalista, que não está atendendo ao Brasil da forma como precisa ser atendida. Eu acho que é um desperdício nós termos um tamanho de uma universidade desta que não está servindo ao Brasil e principalmente ao oeste do Paraná. Olha, deputado Sérgio Souza, eu também nunca ouvi falar de alguém que tenha prestado vestibular para a Unila. Até porque não tem vestibular, né? A seleção é pelo SISU, Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação, ou seja, por meio da nota do Enem. Entendeu? Não tem vestibular, deputado. Sérgio Souza e o radialista Valdomiro Cantini, de Cascavel, comentaram também que a maioria dos estudantes da Unila vem de outros países. Acompanhe. E eu conheço a realidade da Unila, eu estive lá, estive também no campus da própria Universidade Federal, que lá está na Itaipu, e hoje a maioria dos alunos não são brasileiros que estão lá com o dinheiro que nós estamos pagando da tributação. Que o Brasil custeie os seus alunos, as suas estruturas. O Paraná, o Brasil, está passando por uma comodidade financeira, econômica. Nós temos que suportar alunos estrangeiros, nada contra, de forma alguma. Agora, eu acho que nós temos que pensar no nosso Paraná, no nosso oeste do Paraná, E nos brasileiros. Se transformando numa e nos brasileiros. Para o oeste, nós podemos fazer. E nos brasileiros, né, deputado? Não temos nada a que ver. Bom, segundo o projeto da Unila, 50% das vagas para alunos e professores são reservadas para pessoas dos demais países da região. Agora, acontece que isso nunca pôde ser preenchido desde o começo da Unila. A Unila funciona com bem mais alunos brasileiros que os 50% originalmente previstos, né? Porque não foi possível preencher muitas das vagas destinadas aos outros países. Hoje em dia, por exemplo, mais de 60% dos alunos são brasileiros e a maioria aqui do oeste do Paraná, de Foz do Iguaçu e de outras cidades da região. A estatística está toda lá, transparente no site da própria Unila. Agora, será que o deputado se deu ao trabalho de ter acesso a essa informação antes de propor emenda querendo acabar com a universidade sem sequer ter conversado com alguém aqui na cidade? Pois é, nessa mesma entrevista concedida a uma emissora AM da cidade de Cascavel, Sérgio Souza deixou passar a seguinte, digamos, indiscrição. Acompanhe. Isso estava sendo discutido dentro do MEC já há bastante tempo. Eu tinha participado desse assunto desde o ano passado, quando eu fui relator do orçamento brasileiro, do orçamento nacional para a educação e para a cultura. Nós garantimos no orçamento, eu fiz isso, garanti no orçamento que não fosse retirado o dinheiro das universidades federais, que fosse colocado mais dinheiro para as universidades federais brasileiras, especialmente paranaense. Nós estamos, inclusive, com constantes reuniões no MEC, com o ministro, estive na semana passada tratando desse assunto de liberação de recursos para as universidades. E nós já havia essa discussão de transformar a Unila numa universidade federal do oeste do Paraná, dando a ela a possibilidade de extravasar os muros que ela tem hoje, indo para toda a região oeste do Paraná. Ou seja, o deputado Sérgio Souza, do PMDB, partido de Michel Temer, dá a entender que o fim da Unila é algo que já vinha sendo discutido desde o ano passado, né? O ano do início do governo Temer, lá no Ministério da Educação, e que ele, Sérgio Souza, seria apenas o sujeito que estaria dando voz a essa vontade do governo Temer de fazer aquilo que quase todo governante faz quando chega ao poder, né? Que é acabar com aquilo que o governante anterior construiu. Típico, muito típico. Outra declaração interessante de Sérgio Souza, que deixa evidente, né, as reais intenções por trás do projeto de acabar com o Nilo e transformá-la em uma universidade federal do oeste do Paraná, é essa aqui, ó. Acompanhe. A nossa proposta é que esta universidade passe a se chamar Universidade Federal do Oeste do Paraná e que venha a sair dos muros de Itaipu, que possa ter campings em Cascavel, em Medianeira, em Toledo, em Marechal Cândido Rondon, em Assis Chateaubriand, em Palotina, em Terra Roxa, em Guaíra, em outros municípios. Palavras do deputado Sérgio Souza, o autor da emenda que quer acabar com a UNILA e espalhar o que sobrar, né, a tal da Universidade Federal do Oeste do Paraná, por cidades aqui da região. Ele que foi o terceiro mais votado, né, na eleição de 2014 para deputado em Toledo e certamente quer ampliar essa votação no ano que vem, né? Sérgio Souza, deputado federal que propôs então o fim da UNILA para criar a Universidade Federal do Oeste do Paraná, com estrutura que não seria mais mantida em Foz, mas espalhada pelos municípios da região. Isso significa o quê? Que Foz do Iguaçu perderia investimentos, perderia dinheiro, porque só de salários de funcionários e professores da UNILA, que estão aqui em Foz, né, lotados aqui, são mais de 3 milhões de reais injetados na economia da cidade por mês. Enfim, Sérgio Souza aí em entrevista por telefone ao radialista Valdomiro Cantini, na cidade de Cascavel. Cantini que, obviamente, puxou a sardinha também pro lado de Cascavel. Aliás, como todo mundo faz, né? Todos de Cascavel puxam pro seu lado, todos de Toledo puxam pro seu lado. Só que em Foz do Iguaçu, que a galera não se une, é impressionante. Quando se trata de defender interesses de Foz do Iguaçu, a população da cidade é mesmo atípica, né? Como se costuma dizer, inclusive da própria Foz do Iguaçu. E ó, o alerta mais uma vez: se dormir no ponto, a universidade, o Nila, o UFOPR, enfim, sai de Foz e vai para Cascavel, Toledo, Palotina e por aí vai. Depois não adianta reclamar. Fronte Transamérica até meio-dia. Colores y en tu agotan. Siento que te miro y se me nota. Mi corazón está que explota, mujer, si no te toca. Programação musical aqui no Front. E você gosta de rock? Conhece esse solo de guitarra? E se eu te contar que uma galerinha lá do Rio de Janeiro transformou isso aí em funk? Você acredita? Bom, o resultado? Ouve aí! O rock tem guitarra! O rock tem guitarra! Rock tem guitarra, tem baixo e bateria, mas no tamborzão do funk, o que reina é alegria. Eu fiz com que o rock and roll ficasse interessante. Peguei essa guitarra e misturei junto com funk. Olha, meus agradecimentos profundos, viu, ao advogado Rodrigo Azevedo por ter compartilhado essa bela obra de arte na rede social Facebook. Valeu, viu? O rock tem guitarra, tem baixo e bateria, tá juntando bolsão do funk, o que reina é alegria. Eu fiz com que o rock and roll ficasse interessante, peguei essa guitarra e misturei junto com funk. Pior que a música é só a dancinha dos caboclos, viu? Front Transamérica até meio-dia. Em todo o Brasil, Transamérica.

porque com esse assalto no preço da gasolina, ó, pode ter certeza que vai aumentar e muito o número de motoristas brasileiros aqui na fronteira que levam o carro para abastecer no Paraguai. Pois é, é isso. E assim a gente segue a vida, né? Na região de fronteira, na borda da terra do Engana que a gente gosta. E vamos agora ao primeiro intervalo da manhã de hoje aqui no Front Transamérica, programa que segue até meio-dia com música, informação, opinião e também, daqui a pouco, né, o resultado da promoção especial da semana em parceria com a Gran América Auto Serviço do Paraguai, valendo um kit coruja com produtos muito legais, com estampa de coruja, né? O resultado sai daqui a pouco, antes de meio-dia. Você vai lá no Facebook nosso, participe, Facebook Transamérica Foz. É só curtir e comentar a postagem com a hashtag GranAmérica, cruzar os dedos e boa sorte. Programa Front, até meio-dia.